Bom, Mr. Wise, vamos voltando agora com o terceiro e último bloco. Vamos agora responder as perguntas dos fãs e também dar os nossos palpites para o final de semana em Fontana. Vamos começar lá com as perguntas lá no Big One Brasil, onde que o Anderson Barbosa tem, se eu não me engano, são cinco perguntas aqui. Vamos lá. Boa tarde, Mr. Wise. Perdi o Mr. Wise semana passada, mas vamos tirar o atraso de semana, vou encher vocês de perguntas. Percebemos, são cinco. Bom, primeira pergunta: existe chance de do Paludo descolar vaga para ficar correndo Arca ou KN? Tô achando que esse tempo parado, apesar de ser. Não entendi que não. Apesar de só ter tido uma etapa da Truque, prejudica ele ficar esquecido. Ele em ficar esquecido. Rapaz, escreveu meio confuso aqui, mas tá beleza. Bom, a pergunta é: se você acha, Hélio, que o Paludo deva fazer uma corrida, deva fazer Arca ou a KN para não ficar tão tempo parado assim? Ou o que que você acha aí? Olha, cara, eu achava que fazer algumas corridas na Arca seria importante se aparecesse uma proposta de uma equipe boa, né? Mostrando interesse com o patrocinador, né? Mas pelo que eu vejo, assim, não deve ser muito o foco do Paludo. O Paludo deve querer correr na Truck e quem sabe na Nationwide Series, né? Ele até postou no domingo, né? Fez um post lá de uma foto lá, falando que sente saudade de está em ação, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que o foco dele seja Truck Series e Nationwide. Eu também. Eu creio que ele não vai querer voltar para KN e tampouco ir para Arca. Que se ele for para Arca, ele sabe que ele vai ter que ralar muito na Arca, porque a Arca é um campeonato bem difícil, mais difícil que a Sprint Cup. Apesar que a Arca é uma concorrente da Sprint Cup, mas a Arca é um campeonato muito complicado, muito difícil. Então seria uma readaptação em tudo que ele já fez até hoje. O foco seria Truck Series. Infelizmente ele não conseguiu vaga. Então, ainda mais civil, ainda vai demorar mais algumas semanas para acontecer. Então, quem sabe até lá ele consiga pelo menos um carro para fazer, para estar dentro da pista. É aquele negócio. O piloto, para ele tá bem, ele precisa estar ganhando quilômetros, precisa estar tá dentro de um carro, precisa estar andando, e ele não está, infelizmente. Se ele até o meio do ano conseguir alguma coisa aí, pode ficar um piloto meio que perdido, meio esquecido. Segunda pergunta: existe chance a curto prazo de termos um novo nome brasileiro na NASCAR? E por que falta interesse na NASCAR por parte dos pilotos brasileiros? Bom, essa aqui, eu vou responder já que vou te cortar até, porque isso aqui é uma pergunta boa. Bom, não existe chance nenhuma de um piloto novo brasileiro aparecer. Quem costuma aparecer de vez em quando é o Beto Monteiro, ele muito pouco ele aparece. Na Nationwide, no Truck Series, ele também não apareceu. Sim, não existe nenhuma chance de algum piloto novo, um piloto brasileiro aparecer novo. E porque não tem interesse na NASCAR dos pilotos brasileiros? Isso é muito simples. É a cultura brasileira. Cultura brasileira não é voltada para os ovais americanos. Cultura brasileira é mais voltada para o pessoal que gosta de correr em misto. Essa nunca foi a cultura brasileira de brasileiro correndo redondo, que o pessoal costuma falar, fica correndo oval. Tanto é que você, Anderson Barbosa, faz um teste um dia, conversa com sua roda de amigo, procura saber se eles gostam mais da Fórmula Indy ou Fórmula 1. Eles vão falar que Fórmula Indy é legal, mas está muito chato só porque só um piloto vence. Esse é o beabá, nós estamos cansados de ouvir. E vão falar que não gosta da IndyCar, porque a IndyCar tem muita volta e fica só correndo redondo e o cara acaba cansando e se perdendo, porque tem muita maréia, então ele não sabe nunca quem está ganhando e o cara acha isso muito chato. Então, assim, para o piloto brasileiro também até pode ser. Mas, assim, eu vejo que no futuro, um pouco mais para frente, o brasileiro está deixando um pouco de lado os monopostos, que seria o Open Wheels, né? Cada um faz de um jeito. É Fórmula 1, Fórmula 1 IndyCar. O brasileiro anda deixando de lado IndyCar e Fórmula 1, não, eles não estão vendo, almejando tanto mais esse tipo de categoria e estão voltando mais para Stock Car. Então o brasileiro agora está gostando mais de uma DTM, eles querem uma DTM, eles querem correr uma Fiat GT, Tanto é que esse ano vai ter o Nelsinho tá indo, foi para a FGT, o Nelsinho e o Cacá Bueno vão dividir um carro na FGT. Então, assim, o pessoal brasileiro está gostando mais da parte de Stock Car mesmo. Mas a NASCAR ainda é uma praia muito longe para o brasileiro. O brasileiro não tem muita paciência para isso. Mas sim, isso aí, quem sabe o futuro aconteça. E também, para mim, o principal fator, e não só os pilotos brasileiros, a 2006, 2007, né, foi de 2004 a 2008, não foi a invasão de pilotos do Open Wheel, muita gente de nome chegou na NASCAR, até na Sprint Cup, direto com o maior nome, maior pompa, então a fila de gente que chegou, maior pressão, e o único que, digamos que não passou vergonha foi o Montoya, o resto, todo mundo foi mandado embora, ou teve que dar a volta por cima, sabe? Isso aí, muita gente com nome grande. E outra que Fala do piloto Dario brasileiro. Franchitti, perdão, Hélio, de Dario intrometer. Dario Franchitti, Franchitti. próprio Idi Amendinger, que quando veio era o ás da finada Champ Car, né? O próprio Paul Tracy também andou tentando a sorte na Nationwide Series, andou destruindo alguns carros, né? Isso eu falo porque eu andei assistindo algumas coisas da temporada 2005, 2006 da Nationwide e vi. Mas muita gente de nome, né? E também pela dificuldade da NASCAR. Para um piloto brasileiro, eu não sei se compensa. E também a questão do patrocínio, né? Que uma temporada na Truck Series da Nationwide, você tem que ter um tempo de adaptação, não é barato, né? Empresa brasileira não tem que ser quem tá, que tem negócios nos Estados Unidos, né? Que tem visão de mercado, tem toda uma questão mais profunda. E até um cara que vem da GP2 ou sei lá, da própria caminho europeu, né? É muito mais fácil chegar numa Indy ou numa DTM que tem uma familiaridade. Agora você vai correr na NASCAR com um esporte totalmente diferente, é muito complicado. E é complicado. Eu acho que até eu citei no último podcast, muitas vezes o próprio piloto tem um nome, até um bom nome, né? Nos Estados Unidos. E aí falando que ele até aceitaria ir para NASCAR, mas se fosse um projeto de longo prazo, né? Isso mais ou menos traz um parâmetro. É, eu acho que a dificuldade de você chegar na Sprint Cup em grande nível é um grande fator que afugenta muita gente boa de tentar sorte na NASCAR. A gente vê gente como Marcos Ambrosio, Deus nos vê hoje supercars que hoje é um nome respeitável na NASCAR, mas mesmo assim não é um piloto de ponta, não é um piloto top, não é verdade, Bruno? É verdade mesmo. E o Marcos Ambrosio, parece que o Marcos Ambrosio, né? Ele parece que ele tá querendo engrenar agora. Depois de quantos anos, Léo? 6, 7 anos. Aí você tem que ver o que o cara quer pra carreira. E tipo assim, o calendário da NASCAR é de fevereiro a novembro direto, né? E a gente tem que ver o que o cara quer para a vida dele. Às vezes o cara tem uma condição acima, né? Tem família, né? Tem que sair do país dele para viver em outra realidade, fim de semana, em uma cidade diferente, assim. É uma outra filosofia de vida, né? Uma filosofia que o Paludo, por exemplo, comprou essa filosofia. Eu acho que é uma grande diferença, assim. Depende muito da cabeça do piloto e a situação dele. Uma coisa, por exemplo, que o Tony Canan, que dizem que recebeu uma proposta da Joe Gibbs, correndo um carro da Nationwide Series, que ele acabou, digamos que preferindo, se foi real mesmo essa proposta, ficar na Indy, porque na Indy ele sabe que lá ele é o Tony Canan, como qualquer outro grande piloto, né? Como foi o Dario Franchitti. Na Indy, ele era o Dario Franchitti, na NASCAR ele é apenas mais um. Como acabava o próprio Montoya. A gente vê o status dele que ele vai ter aí na Indy esse ano, que ele era na NASCAR. Ele era um bom piloto, mas era só mais um entre 15 caras ali que acabam de ser corridas, cara. Esse é o que eu penso. E também o creio do Tony Canaan, o do Tony Canaan teve mesmo, não foi especulação só não. Teve a proposta do Joe Gibbs, ela queria o Tony Canaan na equipe, correndo na Nationwide sendo full time, mas é aquilo lá. Será que realmente o piloto está preparado? Porque a NASCAR não tem refresco. A NASCAR começa em fevereiro, acaba só em novembro. A Truck Series, o campeonato dela ainda é mais maleável. Tem algumas folgas aí de algumas semanas, tem semana que pula uma semana. Mas a National Light Series e a Sprint Cup, ela não tem folga não. Principalmente a Sprint Cup. Então assim, por exemplo, um brasileiro, será que um brasileiro tá a fim de ficar toda semana? Ele tem primeiro que tem que morar nos Estados Unidos, não tem como ele viajar. Ficar viajando, que vai cansar muito mais viajando, porque ele tem que viajar, ele viaja na segunda de volta pro Brasil. Tem que voltar na quarta já para compromisso. E tem muito pro tem compromisso na mídia. Então fica um pouco complicado ficar viajando. Então o cara, por exemplo, Fórmula 1, o piloto ele corre no final de semana, pula dois ou três, ele vai voltar a correr. Aí pula dois ou três e volta a correr. Mesmo assim, ele chega na quinta, faz toda aquela parada da mídia lá, depois na sexta treino. No sábado faz a qualificação, domingo corre, acabou a corrida, monta no avião, tchau, volta e 2 semanas ele vai voltar. Então assim, ele consegue ter um tempo para ele, um tempo maior para ele estar tá com a família, estar tá com os amigos. Já na NASCAR não, NASCAR você tem que estar tá lá. Uma vez eu vi, acho que 40 semanas, 38 semanas, você tem que estar tá lá toda semana, você tem que estar tá lá porque o negócio pega toda semana. E o bicho pega mesmo, então tem que estar tá perto daqui, perto do carro, perto de mecânico. Perto do chefe da equipe, tem que estar lá para ficar de olho no carro, aprender. E penso que piloto brasileiro não gosta muito disso, não. O brasileiro gosta de sempre do mais fácil. Por isso que brasileiro não, não. Sei lá, eu penso diferente. Eu penso mais quadrado um pouco. O brasileiro não gosta disso, não. Então, Léo, mas resumidamente é isso, cara. Eu acho que também, como a gente estava vendo com o Paludo, a dificuldade de financiamento, né? Para mim, muita gente, eu acho que até tentaria embarcar nesse sonho, né? Tentar a vida nos Estados Unidos, só que é muito complicado, até pelos valores de patrocínio, né? Até o cara fazer o nome dele. Por exemplo, o Paludo, eu acredito que talvez esse ano ele não consiga uma grande vaga, assim. Mas eu acho que a partir do ano que vem, em 2, 3 anos, querendo ou não, ele tem o nome nos Estados Unidos. Ele passou num momento difícil agora, mas eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima. Mas é isso mesmo. Então vamos seguir então, que já tá ficando tarde já. Nossa, então vamos trabalhar amanhã e o negócio tá ficando tarde. Vamos lá. Terceira pergunta. Passada 4 etapas da Nationwide, estamos vendo certa semelhança do desempenho do Kjell Zenestro para o Sorveteiro 2013. Sorveteiro 2013, quem que é, Hélio Lima? É o Nelsinho, o Nelsinho. Nelson, a pergunta é: esse carro da Tânia não é tudo isso ou que é o nome muito complicado, que não é tão preparado para a National Lights como o sorveteiro não era? Ou é simples coincidência ou simplesmente é cedo para julgar? Essa pergunta, eu vou pular essa pergunta porque eu falei que só ia falar do que é o Nelson só no final, mais para o final do ano. Então essa pergunta eu não vou responder. É. Então, o que é o Dylan, melhor chamar ele de Dylan, né, Léo? É, chama de Enfim, Tyler. Dylan é mais fácil. Enfim, eu falei mais cedo, né, durante o bloco sobre Bristol, Nationwide, né? O KNS começou bem o ano. O Bendix, ele fez um bom fim de semana, classificou no top final lá de qualificação, mas ele foi mal em Las Vegas e em Bristol ele teve um problema. Ele também se classificou pro top qualifier final. Só que ele bateu no muro lá, consertou o carro, que ele conseguiu recuperar, como você falou, só depois da décima prova, para a gente ter uma noção. Mas tem que lembrar uma coisa: o Dylan é um piloto que é totalmente cru ainda, né? Ele não teve 3 anos de Truck Series. Bom, vamos para a quarta pergunta. Vejo desde o segundo semestre de 2013 que o desempenho do Rick Danica Stenhouse Jr. tem melhorado. Acham que ele vence a primeira este ano? Tem chance de Chase ou ainda não? Chase pode ser. Venceu a corrida esse ano. Venceu uma primeira corrida esse ano. Vai ser. Se vencer, vai ser aquela corrida onde que dá tudo errado para todo mundo e deu tudo certo para ele. Vai ser mais ou menos isso. Vamos falar aí. Tem, mas não tem. Vou acreditar que se vencer vai ser aquela corrida que deu tudo certo para ele e tudo errado para todo mundo. Vai ser uma corrida tipo Chegou uma chuva e ele estava liderando, venceu a corrida. É. Eu acho que ele tem chance sim de vencer aí pro Chase. É, pro Chase ele vai, tenho certeza. Quinta. O terceiro lugar do Almirola foi cagada. Hoje é resultado do trabalho do Trent Owens como cross-chief. Com certeza, resultado do Trent Owens, resultado do Almirola também. O Almirola que tá voltando a andar bem. O Almirola que nunca deixou de andar bem. O Almirola tem altos e baixos, mas o Almirola sempre anda bem. Então, com certeza, é o fruto do resultado da RPM, do Trent Owens e do Eric Almirola. Hélio? É um bom ajuste dos Ford, né, cara? E com certeza o Trey Jones teve uma mão nisso aí, como o Almirola também fez um grande trabalho. Vamos lá então, a próxima pergunta é do Guilherme, mas aqui no Big One Brasil não colocou se é o Guilherme Martins ou se é o Guilherme Martins ou se é um outro Guilherme que apareceu, mas ele está aqui o Guilherme aqui. Bom, vamos às perguntas. Ele coloca aqui, pergunta simples. Gostei da aparição do 99 e principalmente do 17. Será que a Roush foi apenas casual ou podemos ter uma esperança? Não foi casual, pode ter uma esperança sim, nem esperança. Pode acreditar nela que a Roush parece que. Ano passado eu queimei a língua. Eu falei que a Roush ia engrenar no Chase, não engrenou nada, foi piorou. Mas eu penso que a Roush vai dar uma melhorada sim. E vamos colocar aqui em Dover aí, vai começar a andar bem sim. Não lá em Dover, né, que Dover está muito longe ainda. Vamos colocar daqui umas 3, 4 corridas. A Roush vai começar a fazer boas corridas assim, vai começar a ser mais regular. Ele? Então, ela se mostrou, né? Como a gente falou mais cedo em outro bloco, né? A Roche foi Roche nesse fim de semana. E vamos ver se ela consegue chegar no mesmo nível que a Penske, né? Bom, depois ele fala aqui. Ele fala assim: Nossa, curti tanta prova que teria muitos nomes, mas vou citar alguns que talvez passam despercebidos. 51, prova muito consistente para o carro, realmente. Achei que o Auger pilotou de forma segura e beliscou um top 15. Realmente andou muito bem, um ótimo resultado para o Auger. Hélio? Como eu já citei, ele foi muito bem, a melhor prova dele até agora, né? Vamos ver É, se ele nós destacamos vai ele. melhorar. É, a gente destacou, falou que foi uma corrida bem sólida mesmo. Sim. Depois ele fala que dando que apesar do mico dentro do box, novamente sendo consistente, terminou a prova à frente de dois carros da equipe. Acho interessante para ela passar a finalizar as provas assim, ganhar bagagem e vocês o que acham? Ah, Danica tá fazendo um bom trabalho. Mas só digamos que as coisas vêm que meio que caindo no colo da Danica. Porque, igual, por exemplo, em Las Vegas, ela foi o melhor carro da Street Haas. Nessa corrida, ela até que foi bem, mas as coisas foram acontecendo para. Assim, dos últimos carros que foram tendo problema, tendo problema, tendo problema, ela foi um dos últimos ali. Mas tá, beleza, tá indo bem. Vejo que a Danica. Esse ano parece que ela está mostrando um pouquinho de melhora do ano passado. Não muito, mas está melhorando um pouco. Daqui uns 10 anos ela vence uma corrida. Hélio? Ah, tá melhorando, como você falou. Aí no final aqui ele termina falando assim: Pedro, não brinca com o Deus Brad, mas que foi barbeirado do Mac burro, foi estacionando o carro na pista. É um recado para o Pedrão aqui então que o Guilherme deixou. Bom, vamos passar para as perguntas da NASCAR Home Tracks, que é o grupo do Facebook, que eu que tomo conta lá. Pessoal que quer participar, é só pedir para participar, que vai entrar, eu deixo entrar no grupo. A primeira pergunta de lá, do Romulo Baroni, ele pergunta: será que o Kurt Busch fez um bom negócio em ir para a Stuart Haas Racing? Hélio. Olha, só no fim do ano para a gente saber de verdade, né, cara? Mas o clima dele com a Regent Tilt para a Formula 2 Roll tava perfeito, cara. Eu acho que essa parceria vai ser reeditada uns 2, 3 anos, pelo que a gente tá vendo. Bom, essa pergunta é muito fácil, é só devolver essas perguntas para todo mundo que falou que era o melhor negócio do Kurt Busch estava fazendo em ir para a Stuart Haas Racing, porque andava de Hendrick, que era Chevy, é um carro muito bom, blá, blá, blá, blá. Eu falei, desde o começo, desde no final, quando saiu, no final do ano, quando saiu essa notícia, eu falei, será que é bom ele ir para uma equipe grande e ter a sua atenção dividida? Ou é melhor ele ficar numa equipe menor e ter uma atenção só para ele, onde que todo mundo vai trabalhar para dar o um desempenho do melhor carro para ele? Ponto final. Isso é o que eu tenho para falar. Aí cada um agora tira a sua conclusão. Ele sabe, então é a mesma coisa quando a Dodge estava com a Penske. Apesar que hoje a Ford supriu a carência que a Dodge deixou. Né? Infelizmente a Dodge não está mais, mas é assim, seria melhor ele ter ficado lá na Furniture Hall, onde que ele tinha um carro só dele, tinha atenção toda da equipe voltada para ele, onde que direcionava todos os recursos para o carro dele, onde que o Kurt Busch fazia o negócio acontecer, ou o Kurt Busch fazia o negócio acontecer, ou ele ter ido para essa equipe onde que tem três estrelas, onde que tem três pilotos que carrega patrocínio forte, para chegar o Kurt Busch lá humildão lá e talvez não ter patrocínio tão forte igual os três sempre, porque nós sabemos que a Budweiser é um patrocínio muito forte pro Kevin Harvick. A Mobil One é um patrocínio muito forte. A Mobil One é aquela Bass Shop lá que é da família do, que é engraçado que era família, que é da família do Martin Truex Jr. É a Bass Shops lá, que tem um peixe, um desenho de um peixe, um círculo amarelo. Era um patrocinador muito forte para o Tony Stewart e a GoDaddy, todo mundo sabe que é um patrocinador muito forte, fortíssimo para a Danica Patrick. E o Kurt Busch, ele não tem um patrocinador tão forte igual tem esses três. Então é o que eu falo. Talvez seria melhor ter ficado lá quietinho, lá na Frontier no com o carro 78, fazendo as corridas dele, fazendo o um negócio acontecer do jeito dele. Mas ele foi para a Stewart Haas, agora tá aí. Eu dei minha opinião lá naquela época e continuo com a sua opinião. É, mais um comentário para fazer dele ou não? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo? Então vamos lá. O Fernando Guedes Reis, ele, se não me engano, é um integrante novo do grupo. Ele entrou faz pouco tempo, o Fernando. O que vocês acham da Danica Patrick nesse começo de ano? É o que nós acabamos de falar agora. A Danica Patrick está evoluindo. Eu até brinquei, né, que daqui 10 anos ela continuar evoluindo, daqui 10 anos ela ganha uma corrida, mas a Danica Patrick ela está evoluindo, ela está tendo uma certa evolução. Concorda comigo, Hélio? Tá sendo razoável, né? Razoável. Um erro aqui, outro ali, né? Mas então a gente tem que lembrar do grande trabalho do Don Gibson, né? Que era o chefe de mecânica do Ryan Newman, né? Antes, né? Aí ele termina aqui perguntando assim: ela deve continuar fazendo sua carreira na sprint ou volta para a Indy? Eu penso que ela deve continuar na sprint mesmo, já que está aqui, fica aqui, porque na Indy ela fazia a mesma coisa. Apesar que na Indy ela tinha melhores resultados, lá na Indy o negócio era mais fácil para fazer acontecer do que na NASCAR. Na NASCAR são 43 carros, tem piloto muito bom, carro muito bom, a diferença entre os carros são muito menores, e lá na Indy talvez ela conseguiria bons resultados, talvez sim, talvez top 5 para ela na IndyCar. Realmente seria mais constante do que é na Speed Cup, porque é muito difícil um top 5 na Speed Cup. Ellie? Eu acho que a Danica na Indy 500, na Fórmula Indy nos próximos 10 anos, só se for na Indy 500, né? Pode acontecer muito em breve, né? Eu acho que ela deve ficar na NASCAR por pelo menos, na pior das hipóteses, por mais 5, 6, 7 anos, porque ela sempre vai trazer um grande patrocínio, né? Isso. Ellie, bom, então finalizadas as perguntas agora, vamos partir para os palpites. E vamos começar lá no nesse final de semana. Vamos ter Fontana. Eu já até falei já, né? Fontana, sábado, 6 horas da tarde. Depois que acabou a corrida, o pessoal toma banho e vai pro churrasco, vai sair, dá um rolê com a galera aí. Que vai ser. Não sei se vai ser uma corrida tão boa. Geralmente é uma pista onde que os carros que estão muito bem preparados, os carros melhores acertados. E que consome menos pneu, que é uma pista que, pelo acerto que você faz no carro, ela consome muito pneu. Então, assim, o carro que for conseguir economizar mais pneu e tiver melhor preparado, com certeza vai ser um carro que anda mais. E aqui sim, vamos ver aquela diferença entre os carros se aumentando um pouco mais, pelo estilo da pista. Então vamos lá. O Entlist temos 41 carros aqui. O que está diferente aqui? O Jason White vai no 00. O Blake Koch vai no 10. O Terry Bernie Hill volta no 17. O Carlos Contreras, um mexicano. Ele é mexicano, né? Ele foi até campeão da NASCAR México, não foi? Não, eu acho que ele não foi. O Carlos Contreras foi o cara que levou a NASCAR para o México. Eu E sei que para ele. É, eu os sei que ele criadores, ele. tem. Quando tinha aquele canal Speed lá, ele. Eu não via, não, mas eu sei que ele era meio que um cara bom lá, um cara forte lá. Esse cara de Contreras também já andou bastante aí. Ele correu na Truck Series pela Penske. Em Ele correu. 2002, 2003, mas ele foi um dos responsáveis por criar a Toyota Series, a atual série mexicana. Ele correu com o Jersey, ele correu em 2000. Faz tempo pra caramba que ele correu Isso na. mesmo, isso Foi mesmo. bem no começo da década do ano 2000 lá, do ano 10, né? Ele correu em 2000, o Carlos Contreras, já bem velhinho já. Bom, então seguindo aqui o entrelist aqui, o Ryan Ellis vai no 24, o Josh Wise vai no 40. E Derek Cope no 70, Mark Harmon vai no 74, o JJ ele vai no 93, o JJ ele deva fazer Starting Park. Tanto é que ele corre de Dodge, um Dodge do ano passado ainda. E é isso, pessoal. Hélio, palpite: quem vai ganhar a corrida domingo, sábado, à tarde, 6 horas, lá em Fontana? Olha, cara, eu vou botar uma credibilidade para o Eric Sadler, que ele está precisando fazer alguma coisa, porque não sei até quando que a One Finência vai continuar apoiando ele. Essa Horn é piloto da Gibbs agora, né? Sem carro, né? Enfim, vamos ver, né, cara? É, a sardinha pro lado do Elliott Sadler tá feia mesmo. Bom, como eu falei, é uma corrida onde que o carro realmente vai fazer a diferença. Eu vou apostar, Mark Kenseth vai levar essa corrida aí. E vou arriscar falar o nome da corrida desse final de semana. Vai ser a TritMarcotte.com 300. Gostou, Elliott? Nada mal, né, Léo? Nada mal. Gostou o nome da corrida? Vai ser a Nada mal. TritMarcotte.com 300. Aqui, nome bonito, né? Na casa de vários pilotos, né, Léo? Kevin Harvick, o próprio Kyle Larson, né? Na casa deles, Califórnia, né? É, a Califórnia, bastante piloto mora ali, hein? Bastante piloto conhece a pista ali. Então, vamos passar agora para a Speed Cup. Acontece no domingo. A corrida vai começar 4h15, deve começar 4 e pouquinho, 4h30, 4h20, aí a corrida vai começar. A corrida deve começar 4h30 mais ou menos, se eu não me engano é 4h30. Mas é entre 4h15 e 4h30 que a corrida está começando. No domingo à tarde, nós vamos ter 43 carros, então todo mundo vai largar. Tinha 45 carros, mas o JJ ele tirou seu carro, o David Blaine também tirou seu carro também. David Blaine, que depois de. Que até agora conseguiu classificar só em Phoenix, não foi, Hélio? Em nenhuma corrida. A prova que ele tinha muita chance, vinha muito bem Ah, nos é, treinos, isso, nenhuma era corrida. Daytona. Só É que Daytona. destruíram o carro dele. Daytona ele bateu na quarta-feira no treino, nos treinos livres para os Duel. Bateu, destruiu o carro e infelizmente não conseguiu. Não tinha o carro reserva, né? E conseguindo fazer nenhuma largada até agora. Tá feia a coisa pro lado dele. Bom, de novidade no na Sprint Cup, vamos achar aqui uma novidade. É o Travis Capello, não? Não, ele está correndo desde É, ele Phoenix. tá correndo desde Phoenix aqui. Eu acho que só o David Routman no 35 que ele tentou se qualificar em Bristol, mas não conseguiu. É o David Richmond, ele que vai ter uma segunda chance aí para tentar fazer a primeira corrida dele no ano. Ele é a única novidade mesmo. O resto vai estar tudo certo, que tá ninguém diferente não. Meu amigo Hélio Lima, palpites? Olha, cara. Eu acho que essa vai ser uma tarde de Kevin Harvick, que ele está muito forte. ele tinha a chance de vencer em Vegas, em Bristol, mas ele teve problemas bem no meio da corrida, mas eu acho que na Califórnia não vai, a corrida não vai escapar dele, não. Oh, só para falar, o Kevin Harvick venceu a corrida em 2011, viu? Grande vitória, Grande aliás, vitória né, dele. Léo, aliás, a gente vai fundando a pista chata às vezes, mas a corrida do ano passado foi uma das melhores, dentre as 25 melhores que eu vi da NASCAR, assim, cara, imprevisível de uma maneira muito intensa, né? Foi uma corrida intensa, uma corrida muito boa mesmo. Eu vou apostar quem vai vencer essa corrida aqui. Vai ser vamos ver. Vou dar um chute bem diferente nesse final de semana aqui agora. Quem vai vencer vai ser o Jeff Gordon. Jeff Gordon vai levar essa vitória para Entry, vai fazer, ó, vai vencer pela 86ª vez. Quem diria, né, que Jeff Gordon um dia seria E é casa dele também, ele é da Califórnia, né? Ah, ó, eu falei, ele vai vencer a 89ª vitória dele. Já venceu 88 já. Nada mal. Só uma coisa, né, cara? O Gordon é uma lenda que a gente vê correndo a cada fim de semana aí, que daqui 10 anos, quando ele provavelmente ter parado, o pessoal vai sentir muita saudade. Tem que aproveitar o Gordon em ação. Hélio, mais alguma coisa aí, Hélio? Só uma pequena notícia, né, do Morgan Shipper, né, segundo a página do Facebook dele, ele ficou doente, né, ele já é um senhor de idade, né, ele que tentou se classificar em Daytona, não conseguiu, mas conseguiu correr em Phoenix com o carro do Johnny Mecheck, 87, né, parece que ele ficou doente, mas parece que já tá tudo bem, né. Olha, uma outra notícia também, o James Buescher, depois da corrida em Bristol, na Nationwide, ele foi punido. Aí é aquela punição básica, né? É 10 mil, uma multa de 10 mil, 10 mil dólares e todo mundo tá de probation lá, tá todo mundo no gancho até dia 31 de dezembro. Notícias agora maiores, até agora não tem nenhuma, não. Só notícia de patrocinador ali, patrocinador aqui, mas as notícias que realmente abala o mercado aí, até agora não teve nada não. Tá tudo reto. Talvez tenha sido a semana mais tranquila do ano em relação a Não, isso. até que vem sendo tranquilo. As semanas de, pelo menos notícia, vem sendo tranquilo. Eu acho que teve muita mudança no final do ano no off-season, né? Teve bastante mudança. E agora, as notícias agora vêm sendo só mais de patrocinador novo na. Que nem vai ter o Brian Vick, vai estar com o patrocinador novo. Ou a BK vai estar com o patrocinador novo. A Greg Biffle vai estar com o patrocinador novo. Pessoal, aí tem também lá, nesse final de semana em Fontana agora também. Eles vão colocar mais safety barrier também no, no, na pista. Vai aumentar a área de safety barrier também. Então são essas notícias aí, nada de tão importante. Hélio, mais alguma coisa, Hélio? Só isso, só agradecer ao pessoal que nos ouviu até agora, né? Até que Fontana seja uma grande prova e até o outro fim de semana, é Martinsville já, né, Léo? Ou Texas? Depois é Texas, né? Texas. É Texas. Texas. É a Truck Series só na outra semana, né? É a Truck Series só na outra semana ainda. Duas semanas. Beleza. Não, não, não, perdão. Eu olhei errado aqui. No próximo final de semana é. No próximo final de semana é Martinsville. Aí já é Martinsville, já é a Truck no sábado e no domingo a Cup. A Nationwide que volta na outra semana no Texas. Perfeito. Aí na primeira semana de abril, aí volta no Texas, aí volta a Nationwide. Nationwide descansa no próximo final de semana, que ela não corre em Martinsville. Engraçado que a Nationwide é a única, ela não corre mais nem no começo do ano, nem no final do ano. Nem pouco, né? Nem pouco, não. São duas pistas que a Nationwide não aparece. É muito interessante. Bom, então tá certo, então, Elão, vamos lá. Vamos encerrando então a nossa 29ª edição. Hoje não contamos com a presença do Pedro. Já peço desculpa também pelo atraso, pessoal. Pelo que nós trabalhamos, tivemos umas notícias aí, boas aí. Eu vou ser pai, descobri. Então, assim, pedir desculpa, pessoal, pelos atrasos. E vamos, estamos fazendo, estamos melhor nos organizamos de tudo, fazer de tudo para gravar toda segunda e sair na terça. A gente está se empenhando muito para isso acontecer. Vai ter semana que vai atrasar um pouco, mas nosso empenho é esse. Toda segunda gravamos e o programa sai na terça. Então, pessoal, quero agradecer a paciência de vocês, espero vocês tenham gostado dessa 29ª edição. Para seguir a gente é só o Pedrão, arroba Pedro Mugarte no Twitter, arroba Hélio Lima, é Hélio underline Lima 42, né, Hélio? No Twitter. E para me seguir no Twitter é arroba Léo Guina e também, claro, o pessoal do Big One Brasil, né? Arroba Big One Brasil, pode nos seguir no Twitter. No Facebook tem a minha página, que é a Dead Racing Brasil. Lá você encontra muitas fotos, eu posto todas, sempre muita foto do final de semana de corrida e durante a semana também eu costumo postar sempre curiosidades. E tem um grupo também, o meu grupo também, que é o NASCAR Home Tracks, e tem a página do Hélio também, que é a Racers versus Racers. Racer, você digita lá Racers X Racers, que é a página que o Hélio Lima também toma conta e muito bem, tá, toda semana ele faz o preview, um trabalho bem legal do Helhão, Memória, tá né, na Léo? página dele. Faz a memória também, relembra os bons tempos, um trabalho muito bom, parabéns pelo trabalho, viu, Hélio, que você faz lá no, na sua página lá. Então, vamos encerrando mais essa edição, pessoal. Voltamos com a 30ª edição e vamos ver se vai ser um triunvirato com o Pedrão presente aqui conosco. Pessoal, muito obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que você estiver nos ouvindo. Valeu, até a próxima, pessoal. Obrigado.